Eu vou conversar aqui nesta manhã com o Renato Pena Camargo, ele que é diretor, né, da Tarobá Construções, que é a empresa concessionária na rodoviária aqui internacional de Foz do Iguaçu. Bom dia. Bom dia, Guilherme. Bom dia a todos os ouvintes da RCI. Vamos falar da rodoviária de Foz do Iguaçu, porque até vocês divulgaram aí um balanço, né, estimando que daqui até o fim aí desse período de recesso escolar devem passar mais de 91 mil pessoas ali pela rodoviária. Sim, Guilherme, é um prazer estar aqui com vocês e podendo falar um pouquinho desse aparelho, né, que é um aparelho urbano que faz parte integrante do turismo da nossa cidade. Para julho, nós estamos esperando um aumento significativo. Os meses de maio e junho não foram de movimento, não alcançou a média nossa anual. E a gente espera que julho, já estamos percebendo, a semana passada já tivemos um aumento e essa semana esperamos que ainda aumente mais, devido ao fato de terem encerrado as aulas do sistema público na última sexta-feira. Então nós esperamos aí um aumento do número de passageiros. Quando falamos em torno de 90 mil, entre embarques e desembarques. Como o ano passado, em julho, nós tivemos 45.191 embarques, esse mês de julho nós estamos esperando em torno disso também, que alcance aproximadamente a mesma quantidade de pessoas deixando Foz do Iguaçu. E é importante frisar que a rodoviária aqui de Foz do Iguaçu, ela é um terminal com status de internacional, né? Hoje em dia é possível, por exemplo, embarcar ali para Paraguai e Argentina através de frequências que saem da rodoviária aqui de Foz? Sim, os ônibus para Argentina direto não, mas para o Paraguai sim, tem ônibus, embarca direto para Assunção. E, portanto, uma das opções, inclusive, para a chegada, né, de passageiros provenientes aí, do Paraguai. Com relação aos destinos aqui para território brasileiro, a gente tem, além do Paraná, vários outros estados também sendo atendidos por ali, né? Sim, sabe que além de Curitiba, que é um número significativo de passageiros, os outros, em sequência, os maiores são Florianópolis, Balneário de Camboriú, São Paulo e Rio de Janeiro. O que mostra até um pouco do perfil aí, não só dos visitantes que passam aqui pela fronteira, mas também dos próprios iguaçuenses que acabam escolhendo esses locais como destino de viagem, né? Verdade. É um meio de transporte muito utilizado. Na minha opinião, quando conseguirmos pista dupla até Curitiba, eu creio que será uma excelente opção. Os ônibus já estão de primeiro mundo, os ônibus são muito confortáveis. Então, o que a gente precisaria para aumentar o número de embarques e o mais conforto dos passageiros seria realmente as estradas, uma melhoria nas estradas. Agora, a rodoviária de Foz do Iguaçu, né, ela está sendo administrada pela Tarobá Construções, passou por inúmeras reformas, né? Era uma estrutura que vem aí desde os anos 90, acho que 1993, se não me engano, né? 92. Foi 92, foi a inauguração da rodoviária de Foz do Iguaçu, enfim, estava precisando de uma reforma. O que foi que vocês fizeram até de melhorias desde que assumiram ali a gestão do espaço? A primeira providência na semana que assumimos foi a reforma dos sanitários. Estavam num estado quase que impossível de serem utilizados. Então foram totalmente refeitos, né? Inclusive as paredes, as tubulações. Interditamos primeiro o feminino, depois interditamos o masculino e ficou com uma qualidade bem legal, inclusive em termos de facilidade de manutenção. E depois fomos, o guarda-volumes também passou por uma reforma, não só física, como no sistema de controle, atendendo às exigências da Polícia Federal, da Receita Federal. E recentemente, e várias outras, a praça de alimentação foi totalmente remodelada. Hoje a rodoviária conta com 3 lanchonetes grandes na praça de alimentação e mais uma pequena que atende a parte da rodoviária que fica anexo ao estacionamento. E depois, recentemente, uma providência que fizemos, inclusive em conjunto com as empresas de ônibus, foi a reforma de todos os reforma e padronização de todos os balcões das companhias de ônibus. Nossa empresa forneceu o projeto, fizemos um balcão como protótipo e as empresas assumiram cada uma o seu custo e foi padronizado. Melhorou muito o visual da rodoviária. E ali é uma concessão que a gente sabe que é de longo prazo, né? Que outros investimentos, até que outras melhorias estão previstas ali para o terminal iguaçuense? Nesse momento, nós estamos fazendo uma reforma no telhado. Estamos trocando toda a fixação do telhado. Em seguida, nós vamos fazer uma revitalização do piso. O piso é um piso de granitina, é um piso bem durável, mas precisa fazer uma manutenção com polimento. Aproximadamente daqui a uns 3 meses estará concluído toda a sinalização interna. O projeto já foi concluído e nós vamos instalar toda a sinalização interna da rodoviária. Parece simples, mas é uma coisa complexa, tem toda uma técnica para confecção e instalação das placas de sinalização. Também está previsto a automação do sistema de prevenção contra incêndio. Serão instaladas bombas a combustão e esse sistema também já está com o projeto pronto e será instalado. Essas são as obras que a gente fará esse ano ainda. Pois é, muitos dos trabalhos, inclusive, são aqueles trabalhos que não aparecem, né? Que são justamente os trabalhos de bastidores, mas que são realmente necessários para que a estrutura fique aí sempre à disposição do viajante. Também foi feito algum trabalho com relação à climatização ali do espaço? O que é que Sim. vocês trabalharam ali? Como é uma obra que não permite a vedação total, então a climatização foi feita com o sistema de insuflamento de ar frio. Foram instalados 2 equipamentos na sala de embarque e na praça de alimentação, e ele abaixa a temperatura entre 7 e 10 graus. Então, no verão forte, a gente notou uma melhora substancial no conforto térmico da rodoviária. E fica o convite realmente para o iguaçuense, né, que revisite a rodoviária aqui de Foz do Iguaçu, não só para a questão aí de quando for viajar, né, embarcar ou desembarcar, mas também para aproveitar aí os serviços existentes ali no local. Agora, a Tarobá Construções, ela administra também o aeroporto, né, o estacionamento do aeroporto aqui na cidade de Foz do Iguaçu. Por ali eu vejo que, inclusive, hoje em dia já está sendo implantada uma questão de poder agendar pela internet até a questão de vagas de estacionamento ali. Sim, Guilherme, nós já tem a concessão do aeroporto, já é mais de mais longo tempo, já tem mais tempo que a gente está administrando. A primeira atividade, nós aumentamos de 447 vagas para 1.080 vagas. Então, nós mais que duplicamos a capacidade. Foi instalado o sistema sem parar também, para facilitar o usuário. E agora estamos com um sistema, um site na internet que é possível reservar a sua vaga. E para quem vem de fora, vem tranquilo chegar e ter certeza que vai encontrar a sua vaga reservada. Também para quem vai viajar, muitas vezes precisa deixar o carro ali 2, 3 dias ali, já também é uma comodidade adicional também, né? Com toda a segurança, temos seguro, temos muito organizado o espaço e tem todas as coberturas necessárias. Portanto, investimentos, né, também aqui na área do aeroporto de Foz do Iguaçu. Enfim, agradeço aqui ao Renato Pena Camargo, ele que é diretor da Tarobá Construções, para falar um pouquinho dessa questão, não só da rodoviária. Aproveitei que puxei o gancho um pouquinho do aeroporto também. Muito obrigado pela participação aqui na RCI. É sempre um prazer estar com vocês e poder informar a população, né, dessas melhorias que esses aparelhos urbanos têm recebido.